Olhei pro céu, pedi uma resposta. Os teus olhos eu encontrei, Senhor, a prova de que o teu amor é real, é perfeito. Deus, teus planos são maiores que os meus conceitos. Eu não merecia, mas tu me entregou um presente tão lindo que o céu desenhou. Cada detalhe, cada traço de amor, foi Deus quem escreveu nossa história, Senhor. Foi Deus que fez você pra mim. No tempo certo eu pude descobrir que o teu cuidado sempre esteve aqui. Foi Deus, só Deus que escreveu assim. E quando eu duvidei do que era amor, foi sua voz que me mostrou o valor do carinho sincero, da fé que não falha. No teu abraço eu encontrei a minha casa. Eu não merecia, mas tu me entregou um presente tão lindo que o céu desenhou. Cada detalhe, cada traço de amor, foi Deus quem escreveu nossa história, Senhor. Foi Deus que fez você pra mim. No tempo certo eu pude descobrir que o teu cuidado sempre esteve aqui. Foi Deus, só Deus que escreveu assim. E quando eu duvidei do que era amor, foi sua voz que me mostrou o valor do carinho sincero, da fé que não falha. No teu abraço eu encontrei a minha casa. E agora eu sei que nada pode separar o que o céu uniu, o teu amor vai guardar. Em cada sorriso, em cada amanhecer, eu te agradeço, Senhor, por conhecer você. Foi Deus que fez você pra mim. No tempo certo eu pude descobrir que o teu cuidado sempre esteve aqui. Foi Deus, só Deus que escreveu assim.